seio amigo de quem padecesse mágoas que padeço e que não morresse, senão eu, coitada, antes não nascesse, já que não vos vejo como merecia. Ah, quisesse Deus que eu vos esquecesse, amigo que vi em tão triste dia. Não sei, eu, amigo, de outra que penasse, penas como eu peno e as suportasse, e que não morresse ou desesperasse, já que não vos vejo como merecia. Ah, quisesse Deus que eu vos não lembrasse, amigo que vi em tão triste dia. Não sei eu, amigo, de quem tal sentisse e que assim sentindo o sol encobrisse, senão eu, coitada, a quem Deus maldisse, já que não vos vejo como merecia. Ah, quisesse Deus que nunca vos visse, amigo que vi em tão triste dia.